A Hora das Cigarras. Os ritmos da África numa viagem sem fim. A Hora das Cigarras. Todas as semanas, navegando através da grande música da África. A Hora das Cigarras. Recordando pior, canção do candengue, passarinho canto, o clima está quente. A cubata, a chicola, o tonoca, o banzangô. Espigados canucos de todo lugar, estrondados com raiva, só querem vazar. Todo dia que mene mene, passo, passo. Todo dia que mene mene, passo, passo, pior. Amo quarta, pior, amo beta, pior, amo quarta, pior, amo beta. Carbora, carboreto, essa tubia está a ferver. Motivar o meu coreto pra ver o sol raiar. Pior, amo quarta, pior, amo beta, pior, amo quarta, pior, amo beta. Canção do candengue, passarinho canto, o clima está quente. Com a cubata, com a chicola, o tonoca, o banzangó. Espigados canucos de todo lugar, estrondados com raiva, só querem vazar. Todo dia que mene mene, passo, passo. Todo dia que mene mene, passo, passo, pior. Amo quarta, pior, amo beta, pior, amo quarta, pior, amo beta. Carbora, carboreto, essa tubia está a ferver. Motivar o meu coreto pra ver o sol raiar. Pior, amo quarta, pior, amo beta, pior, amo quarta, pior, amo beta. Nasceram angolano, fui candengue como tu. Me educaram com firmeza, estou contigo como sempre, a conservar essas belezas. Meu candengue da Mushima, que rumo é que rima no palpitar da situação. Boa noite. Vamos hoje regressar aos dias da infância, à chuva limpa, ao capim exuberante, às terras altas do Uambo, na memória da poetisa angolana Conceição Ramos Lopes. Depois de Bonga, ouviremos Carlos Buriti, os irmãos Cafala, Voto Gonçalves, Carlos Batista, a Banda Maravilha e o saxofone flamante de Nanutu. Sons com cheiro e com sabor. O cheiro bom da terra molhada. O travo agreste das pitangas. Voltamos ao passado para reerguer o futuro. Para teu lado. passará, repita antiga. Mas sempre é mais que uma saudade. Desci à noite, pondo termo a um lento entardecer. Descida à noite, surgiam grilos, despontavam os gri-gris. Esse cantar elevava-se pela noite do meu quarto. Adormecia, embalada pelos grilos, devolvida à segurança de uma matriz telúrica. Chão, buraco, ninho. ou de cumbi de banda. Nilo solo, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ma vui di betta betta, ni di temu, ma kuma mia di batto sulla, ninguzu ya di temu. Kuma mi a di batu jula, ayue, ayue, mama we, mama we, mama we, mama we, ayue, mama we, mama we, mama we, mama we, omwenyu wangi bonzo, omwenyu wangi bonzo, mama. Udi manga di nitya kunanga kunu vula wanogo ya jimbu tungwa ye kuho kwa ye ekusabuka mama kiki ingila polo mama yue mwenyu wa mi polo mama ayue mwenyu wa mi. Olo mama, olo mama, udimanga dimikyo, kukunanga kunukya, ojimbu tungwaye, waye kusabuka, emengi kingila, gikingila hoho, gikingila Angola, gikingila Afrika, gikingila. Ngikingila hoho, ngikingila Angola, ngikingila Afrika, ngikingila hoho, hoho. Makaji otimo, oh mama mama ayue mwenyu wa mi, olo mama ayue mwenyu wa mi, olo mama ayue mwenyu wa mi, olo mama ayue. Sabuka mengi kingila kikingila hoho kikingila Angola kikingila Afrika kikingila. Ayue, mwenye Os grilos que cantavam à noite ecoam agora, vibrando grigrilantes. A noite sem grilos não chega a ser noite. Faltam-me vibrações, ecos de grilos, cigarras, cigarras negras desgarradas embalando a noite africana, savana. Tempo dos grilos, ao cair da tarde, do lado de fora das persianas que vedavam o sol dentro de mim, o céu azul escuro profundo. cai, não compete, bola como cai. Não me cai, não compete, bola como cai. Não me cai, não compete, bola como cai. As acácias e as suas flores, cúpulas garridas de efeito odorante, as espinheiras bravas à beira-rio, junto às lavras de milho, as gotas de chuva penetrando a terra seca. Ah, como eu gostava neste instante de estar em Angola, na Caconda de estratégica memória, de um grande gomo da minha infância. Thank you. Na caminhada vi o povo levando instrumentos na mão, com destino à plantação. Entre as montanhas vi as rochas mostrando toda a riqueza, fonte mineral. E pelos campos vi os montes sorrindo, mostrando a beleza verde natural. Foi a chuva campo quem te deu a cor, foi a chuva campo quem te coloriu. Foi a chuva campo quem te deu a cor, foi a chuva campo quem te coloriu. E junto à estrada vi alegres pioneiros vendendo trabalhos, lindas criações, que até as moças, as mais belas das cidades, sorriam alegres, era natural. Que até os mais velhos já falavam sorrindo, expressando alegria e o brilho no olhar. Foi a chuva campo quem te deu a cor, foi a chuva campo quem te coloriu. Foi a chuva, foi a chuva. Bagres pescados em madrugadas de rios lodosos, pirão e peixe seco comido às escondidas, à roda de fogueiras clandestinas. As carroças de bois engalanadas dos sobas que se pavoneavam majestosos, alongados em compras e visitas sem pressa. O chipoque, criador de gado, e o leite fresco das suas vacas. Ah, como eu gostava neste instante, hoje, de estar em Angola, na Caconda de Estratégica Memória. Nikapote wenga fiki lengandu wa mambata. xalela. Quatunguingue é sangia de xalela. Canaco de tuna, vontade de atata de mama. Canaco de tuna, vontade de atata de mama. Quatunguingue é sangia de xalela, mama. Quatunguingue é sangia de xalela. Canaco de tuna, vontade de atata de mama. Canaco de tuna, vontade de atata de mama. Madia yo, de amor na dengue. Madia yo, de amor na dengue. De amor na dengue, gafiki lengandu a mambata. De amor na dengue, gafiki lengandu a mambata. Madia yo, de amor na dengue. Madia yo, de amor na dengue. Yamona dengenga fiki lengandu wa mabata. Yamona dengenga fiki lengandu wa mabata. Kaza kweni kapote we. Kaza kweni kapote we. Ni kapote we ngafiki lengandu wa mabata. Ni kapote we ngafiki lengandu wa mabata. Os raios de sol radioso, espreguiçando-se no muro branco do meu quintal, acima do jindungueiro e do caramanchão de videiras raquíticas de bagos ácidos. Rolas das espinheiras da minha infância, voltem, venham até mim, arrulhantes. Cantares de galos africanos, retomem as serenatas suspensas em desafio por longas madrugadas espreguiçantes e langorosas. Mofeca yamale. Violentada a minha memória, será que um dia vais reerguer-te e devolver-me o jardim por baixo da janela do meu quarto adolescente? O Ambo renasce, ó Fênix. Eu renasci. Thank you. Este é o nosso adeus à hora da largada. Adeus, o Ambo. Voltaremos com as chuvas nas manhãs verdes do futuro. Hoje, visitamos o Planalto Central de Angola nas palavras da poetisa Conceição Ramos Lopes. A música foi de Bonga, Carlos Buriti, Irmãos Cafala, Voto Gonçalves, Carlos Batista, A Banda Maravilha e Nanuto. Este programa foi realizado por José Eduardo Agolusa, dito por David Borges. Boa noite, África. Manuel. pandambulundu, dema me aia, pandambulundu, dema me aia, pandambulundu, dema me aia, pandambulundu, dema me aia. E o moji que nende, e o moji que nendanue, e o moji que netade, pandambulundu, dema me aia, pandambulundu. Alcançado.